vamos finalizar este tema sobre as regiões turísticas do estado do Rio de Janeiro nesta parte. Vamos abordar as duas últimas regiões turísticas do estado do Rio de Janeiro. Queremos ressaltar que a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Niterói serão alvos de estudos particulares sobre o turismo e os aspectos destas duas cidades, que faremos em outras oportunidades. Dentro desta primeira região, penúltima, que é a região turística da Baixada Fluminense, destacamos 9 importantes municípios, ou seja, Queimados, Japeri, Mesquita, Belford Roxo, Seropédica, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Nilópolis e São João de Meriti. Esta região abrange uma área de 1.600 quilômetros quadrados e uma população de 3.600.000 habitantes. Vocês já podem reparar que até agora foi a região de maior número de habitantes. Esta região turística, os municípios, são municípios periféricos da capital do estado, Rio de Janeiro. Então, são municípios que estão dentro de um contexto bastante interessante, porque há uma relação muito próxima dos municípios com a cidade do Rio de Janeiro. Esta região, estes municípios, são cortados pela rodovia Dutra, da BR-116. E isto é um fato muito importante, muito interessante, relacionado com a área. Esta região, ela tem como grande importância turística o ecoturismo. Tem também como grande importância, grande apelo turístico, o excursionismo. E principalmente dentro da área norte do município de Nova Iguaçu, e que vamos ali encontrar uma o remanescente de uma flora da nossa Mata Atlântica, que é uma região muito, muito bonita, que é a região do Tinguá, tanto que a rocha aí existente é o Tinguaíto, daí o nome da área de Tinguá. Ela vai nos proporcionar um número muito, muito interessante de turistas que para isso dirigem para fazer caminhadas. Eles fazem caminhadas dentro desta região. O turismo de lazer é muito importante na área. Há um número considerável de sede campestres devido à quantidade de água que nós temos na área, facilita a implantação dessas sede campestres que aí nós verificamos. Então, são regiões em que a presença da floresta se faz realmente de uma forma particular. Os rios, portanto, muitas cachoeiras, que aí vamos encontrar também. Os fatos históricos, que é uma região em que absorve um número considerável de habitantes que trabalham na cidade do Rio de Janeiro e que se usufruem de muitas rodovias, muitas ligações rodoviárias são aí feitas na parte dos municípios com a região do Rio de Janeiro, facilitando, portanto, a ida e a vinda dessas pessoas que aí moram na área. Então, esses são alguns fatos que eu poderia, assim, realçar de maior beleza turística, principalmente a região também, por ter sido uma região de cafeicultura muito interessante, vai também nos trazer uma zona rural e, portanto, um turismo rural que é reconhecido dentro da área. A cidade, por exemplo, de Queimados, dizem que tem este nome devido à primeira vez quando Dom Pedro I passou por esta área, viu então várias queimadas que essa região era uma área citrícola muito importante para o estado daquela época, e estavam sendo queimadas todas essas áreas citrícolas da região. Então ele chamou a atenção de que uma área de Queimados, e daí então surgiu o nome. A região de Seropédica já foi muito importante na produção da seda. Então as amoreiras que existiam na área em grande quantidade faziam desta área a seda mais importante do mundo dentro da área. E hoje a região seropédica, ela tem a presença de uma universidade, que é uma universidade rural, e dentro dessa universidade rural nós podemos visitá-las, o que notabiliza, portanto, o turismo dentro da área de seropédica. Partindo agora para a última região, que é a região metropolitana, em que nós temos a grande capital, Rio de Janeiro, e Niterói. Então, esses dois grandes municípios formam a chamada região turística metropolitana. E começaremos então logo a falar, não da cidade propriamente dito, mas dando os aspectos mais importantes em termos de turismo, porque a geografia beneficiou tanto Niterói como a cidade do Rio de Janeiro. O seu litoral, que é muito extenso, é um fato de grande importância na área e faz com que muitas praias aí sejam encontradas. Outro fato também muito importante da nossa geografia da cidade do Rio de Janeiro é a presença do seu relevo, a presença então da sua cultura. A cidade do Rio de Janeiro é um dos polos de atração turística mais importante do Brasil. É um polo atrativo, um polo receptivo nacional, onde um número muito sugestivo vem para esta área. Qual é a área desta região? É uma área de 1.695 quilômetros quadrados. E uma população em torno de 6 milhões e 600 mil habitantes. É a segunda cidade mais populosa do nosso país, que a primeira é São Paulo, com 11 milhões. Então vocês vejam da importância dessa cidade. E essa cidade nós a declinaremos, nós comentaremos sobre ela em estudos bastante particulares, porque ela merece que se faça, então, um estudo particular sobre a região. A cidade de Niterói, dentro também do seu litoral, dentro do seu aspecto histórico e cultural, é alvo de muitos aplausos nossos, e que o turista aqui, quando chega a Niterói, quando passa esta ponte aqui em Niterói, que nós vamos fazer um comentário sobre ela, ele vê uma cidade muito rica em turismo, uma cidade muito interessante, com uma população realmente muito grande e com uma área de 130 quilômetros quadrados. Então vocês podem perceber que o restante faz parte como área da cidade do Rio de Janeiro. Então, como polo de atração, estas duas cidades se notabilizam no cenário nacional. O número de hotéis que encontramos dentro do Rio de Janeiro é um número altamente significativo, e que então faz com que internacionalmente e nacionalmente venham para estas duas cidades, para a cidade do Rio de Janeiro, um número muito, muito importante de turistas para fazer o turismo de negócios, para estudar esta cidade, a sua cultura, a sua história, as suas belezas, seus atrativos naturais e culturais, são realmente algo extraordinário dentro desta área. Então, estas são as duas regiões finalizadas agora aqui por nós. Desejamos que várias pessoas que ouviram esse nosso trabalho venham conhecer estas áreas turísticas, essas regiões turísticas, cada uma mais linda do que a outra. E agora, daqui para frente, nós falaremos da importância de Niterói e a importância do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos a estas regiões turísticas do estado do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos a esta cidade de Niterói. Sejam bem-vindos à cidade do Rio de Janeiro, ao grande município do Rio de Janeiro, é o que eu desejo. Muito obrigado por tudo que vocês ouviram, né, ainda ouvirão mais ainda de nós. Obrigado.